Eu sou o Jorge Augusto e you don't say you are lazy, não interrompo a crazy. Opa, e aí? Fala galera, aqui é o Álvaro. E a lua cheia balança, gentilmente na noite de um bom dia. No meu jeito, procurando por um momento com a minha querida. Que lindo, não? Que lindo! Love songs! Olá, pessoas! Meu, sempre alguém corta quando eu me apresentar nesse cast. Vou te dizer. Continue. Olá, pessoas, aqui é o Zé, e não importa o quanto você pratique, sempre vai ter um japonês de 14 anos que toque mais do que você. Sem toda certeza, velho. E aí galera, salve salve, mais um episódio do nosso Anime Sphere, episódio 05. E hoje a parada é bastante musical, não é, Álvaro? Isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre Beck e sobre K-On. Dois animes de música que eu acho que a gente gosta bastante. Nossa, eu gosto bastante, particularmente de K-On, mas beleza. Eu mesmo não tinha assistido nenhum dos dois e vou já dar o spoiler da minha opinião, que eu gostei pra caramba dos dois, cara. Ah, isso já não é spoiler, né? Se a gente tá fazendo, é de boa. É, é a nossa opinião, porque a gente, eu também não conhecia K-On e eu gostei pra caralho também. É isso aí. Bom, começando por K-On, temos aí o autor de K-On, o nome que ele usa pra publicar é Kakifly, cara. Não tem como saber muita coisa dele, porque ele usa esse nome pra publicar e ele mantém a face dele em mistério. A única coisa que se sabe dele é que ele é canhoto, nasceu em Kyoto, e que ele toca e coleciona guitarra. Deve ser aqueles visual key que usa máscara de hospital, sabe? Aquelas máscaras brancas e se veste de mulher. Bom, eu não duvidaria, mas beleza, né? As únicas três obras que ele fez foram baseadas em K-On. Desde 2007 pra cá. Você pode ver que o K-On é um anime, um mangá relativamente novo, né? É, de 2007 até 2012, então foi uma coisinha bem nova. Sim, sim. E é a única coisa que a gente consegue saber do Kakifly, que o cara até que desenha bastante bem, que o desenho dele é bastante bom. Eu tenho os mangás em casa. É muito kawaii. Mas essa é a intenção, né, velho? Essa é uma história que 99% das personagens são todas meninas. 99% eu não vi, até onde eu vi eu não vi homem. Tem o irmão da Hits e o diretor da escola delas. Eu não cheguei a ver eles. Eu também não vi não, cara. Eu só vi mulher na série, cara. Não, é que o diretor ele aparece entre a primeira e a segunda temporadas de K-On. Isso bem rápido. E o irmão da Hits, ele aparece mais lá pra metade da segunda temporada. Que é o irmão mais novo da Hits. Vou terminar. É, né? Faz muito bem, velho, porque assim, tanto o mangá quanto o anime, assim, eu nunca vi uma transição de mangá pra anime tão fiel. É isso que eu ia perguntar, se é bem parecido o anime com o mangá. Não, mas é, ele é muito fiel, cara, sem zoeira. Assim, claro que eles tiveram que adicionar alguma coisa aí, por causa que você sempre tem uma adaptação de mangá pra anime, né, mas tá muito fiel, e eles só adicionaram alguma coisa a mais por causa da música mesmo, né? Porque, pô, são duas histórias de música, então você sempre tem alguma coisa a mais, né? Mas, assim, no mangá, você que leu, tem bastante daquela, tipo, que eu senti assim, no anime, tem muita coisa que parece até um pouco filler, tá ligado? Que é muita enrolação pra um assunto que é, no caso, que seria o assunto delas tocarem. Não. Fica muita enrolação em cima disso, cara. Ah, não, cara. O mangá é exatamente assim. Por isso que eu falei. O K-On, ele é um dos mangás que foi passado pra anime um dos mais fiéis que eu já vi. Eu não vi nenhum entendi. Filler. E pra mim, o K-On! Foi via de mão contrária, porque eu vi o anime primeiro e depois eu comprei o mangá. Eu acho que o K-On! Ele não é nem um anime sobre música, se você for parar pra analisar. Ele é mais falando sobre o dia-a-dia dos personagens, né? O relacionamento delas, porque tocar mesmo elas tocam um pouco, se for parar pra analisar. Toca muito pouco. Mas é justamente o tipo do mangá shoujo chamado Slice of Life. Ou seja, ele narra pontos de cotidiano onde você tem um pouco da própria cultura japonesa influída. Isso muito mais no K-On! Do que no Beck. Porque no K-On! Você mostra todo o cotidiano escolar de uma escola feminina. E você pode ver, na escola não tem moleques. Foi tanto que eu estranhei que eu falei. Tanto que... É legal. Personagem masculino em K-On! Aparecem só dois, como eu disse antes. Cara, mas mesmo assim, não deixa de ser muito legal a história. E assim, vamos agora partindo um pouco do Kakifly. Que o Kakifly, a única coisa que a gente sabe dele, como eu disse antes, que ele nasceu em Kyoto, não deu nem pra saber a data de nascimento dele. E ele é canhoto, com a característica essa que ele colocou na Mil. Eu me identifiquei bastante com ela, com a baixista. A Mil, ela é canhota, então... Você achar instrumento pra canhoto, isso em qualquer lugar do mundo é bastante complicado. Você é canhoto também, Alô? É que tanto... Eu não. Não, mas... não sou canhoto não. Se você é canhoto? Eu não. Eu também não. Eu não sou canhoto, só me identifiquei porque ela é baixista e algumas coisinhas que ela faz também. Eu sou muito introspectivo, eu tinha muito medo de público, cara. Ah, sim. Bom... Geralmente baixista tem disso, né, cara? De ser mais acanhado... Você pega lá o Joe Mayang do Dream Theater também, que não conversa muito com as pessoas, é mais caladão. O baixista normalmente é muito mais na dele. Pode não ser introvertido, como é o caso da Mio, mas ele é muito mais na dele. Isso daí é característica de baixista. Você pode ver em qualquer mangá, qualquer anime, qualquer banda real que você vê. O baixista é sempre mais na dele. A não ser Red Hot Chili Peppers, né? Red Hot Chili Peppers é uma puta exceção, né, velho? Pega o carinha do Cannibal Corpse também, você vê que não tem nada a ver. Aí que eu não conheço. Que é um baixista. Eu vejo que também foge um pouco a exceção, é o Geddy Lee do Rush. O Tom Araya também. Aquele cara é uma... As exceções As exceções são os baixistas que normalmente são vocalistas junto. Que é o caso do Geddy Lee. Mas voltando à história, o resumo da obra, a gente pode, por mais que a gente tenha as meninas do Hokage Time como protagonistas, a gente tem como ponto focal mesmo a Yui. Que é a história toda gira em torno dela, né? É que mostra basicamente ela se. Tipo, ela crescendo de uma certa forma, né? Ela perdendo os medos que ela tinha. Mostra tudo esse crescimento emocional que ela tem. Né? Físico nem tanto, porque mostra ali poucos anos, né? Poucos anos não, acho que mostra quanto tempo de. Ele mostra basicamente o colegial inteiro, são 3 anos. Mas não mostra tanto fisicamente, né? Não, mas é que assim, o foco delas... Sim. Não é mostrar nada de físico, é basicamente o crescimento psicológico mesmo. Que a Yui, se você... Então, psicologicamente, elas mostraram, cresceram bastante. Exatamente. Eu li assim, um negócio... também é manga shoujo, né, velho? Então, você não tem aquela evolução de corpo. Isso daí, normalmente, evolução de corpo, eles colocam mais pra manga shonen. Eu vi um negócio na internet engraçado, falando sobre a Yui, né? Que você assistiu o anime de novo, imaginando que ela é autista, cara. Nossa! Se você for parar pra analisar, não. Parece, cara. Principalmente no começo, assim. Ah, no começo o jeito até dela pode ser bem... se dizer, mas não. Uhum. Não, então. Do jeito dela ser desligada do mundo, dela... Então, sabe o que eu acho mais? Que ela tenha déficit de atenção. Isso daí seria muito melhor pra, dizer sobre a Yui do que o resto. Porque, como é que é? Eles dizem a mesma coisa dos semideuses de Percy Jackson. Tem o déficit de... déficit de atenção aplicada, não sei direito dizer o que que é. É mais ou menos isso mesmo, porque aí quando eles quando eles estão lendo alguma coisa, eles leem em grego. Isso no Percy Jackson. Isso no Percy Jackson. Você pode ver que quando a Yui se foca em alguma coisa, ela consegue se focar, ela manda muito bem, obrigado. Comendo, sempre comendo alguma coisa. Não, mas isso elas comem o tempo inteiro, cara. Não tem jeito. Elas mais comem do que tocam. É o anime que mais me deu fome até hoje, cara. Ah, não, nem cara. O Goku comendo aqueles frangão gigante, cara. Ah, não, cara. Não me dava tanto eu mal. Discordo. Isso a gente vai fazer um cast mais pra frente. O anime mangá que me deu mais fome até hoje foi Toriko. Que fala justamente sobre lutas e comida. Aí é outra história. É que no último também, da viagem de Chihiro, deu fome, cara. Nossa, véio, nem fala. Aquela parte lá que os pais dela estão comendo, putz. Eu ainda sonho com aquele galeto, velho. Não só na parte que os pais dela, eles estão muito, eles estão com todas as partes que... Cara, japonês comendo da fome. Pois é. Mas é assim mesmo, a Yui, começa a Yui indo pro ensino médio, né? Passando pela escolha do clube que ela vai frequentar, porque no Japão você tem assim, quando você vai para o ensino médio, você passa a frequentar clubes extracurriculares, né? Acho que não só no Japão, nos Estados Unidos tem disso também. Tem bastante. É que os Estados Unidos e o Japão tem muita... O estudo é muito parecido, né, cara? É que eles ficam lá... Os dois extrapolam muito isso. Sim. Tanto que você pode ver, tem ligas... universitárias, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, de esportes. Então é bastante natural pra eles, não é pra gente, porque a gente tem que sair da escola e partir pra isso fora da escola. Não. O nosso ensino aqui é simplesmente pra, ou pra você trabalhar ou pra você fazer uma faculdade, só é preparatório pra vestibular, às vezes nem isso. Mas beleza. Dependendo de onde você estuda, nem isso mesmo. Bom, enfim, a Yui aprende a tocar guitarra e acaba formando uma banda junto com as três meninas do clube, que é a Mugi, a Miu e a Hits. E que, por acaso, elas fazem a banda chamada Hokago Tea Time, que, por acaso, o nome significa chá depois das aulas. Que é o que elas fazem. É que né? Elas só fazem isso. Elas só comem. É legal elas decidindo o nome da banda, né? Né? Da professora apresentando os nomes bizarros e... Eu só não lembro quem veio com o Hokago Tea Time. A professora mesmo. A própria Yamanaka? Isso. Ah, beleza. Bom, a gente pode ver que o foco desses animes é música. Então, basicamente, eu vejo que os dois começam a andar quando eles começam a tocar, realmente. A história começa a andar quando eles começam a tocar as músicas. Que aí é o que anda. É que é onde a gente podia pôr uma música aí pro pessoal ouvir agora. É que aí, é basicamente... Né? Ah, sim, não. Se vocês prestarem atenção, uma das músicas que elas tocam durante o tempo que estão ensaiando lá, fazendo os festivais, tá tocando aí no fundo. Bom, depois desse resumo bem resumido, né? Vamos ser redundantes. A gente passa a alguns dos personagens. A gente já falou bastante da personagem principal, né? Que é a Hirasawa Yui, que é a guitarrista base. A dubladora dela, no original, é a Toyosaki Aki. É a mais avoada, né? É, pra dizer, basicamente, também é a personagem principal, né? Sim. é aquela síndrome de personagem principal, onde você tem que ela é bastante avoada, mas ela é amorosa, ela adora a irmã dela, e assim, ela é quem mais cresce durante o anime, assumindo responsabilidades que era uma quadra. As outras, de uma certa forma, é que se você pegar as outras, elas não mudaram tanto assim, mas elas já eram um pouco mais desenvolvidas, né? Exatamente. Elas já tinham um pouco mais de, né? Ela chegou ali como uma criancinha. Saiu, e saiu adulta, como, né? Uma adolescente? Não, uma adolescente próxima da Porque ela é autista, né, cara? Ai, pronto, lá vem o Zé com essa história de autista de novo. Mas enfim, é bem por aí, cara. Coitado, respeite os autistas. Né? Tem muito autista que faz o que você não faz. É isso, cara. Conheço vários aí que tocam guitarra pra caralho. Pois é. Bom. O Messi é autista. Ah, vá. Aquilo lá não é autista, mas nem ferrando. Bom. O Messi é autista? Sério? Ele tá viajando na maionese. Bom. É. E agora a gente vai falar da Akiyama Mio, cuja dubladora original é a Rikasa Yoko. É a baixista, ela é mais responsável, ela é mais focada, a mais focada do grupo, pra dizer a verdade, né? E ela é bastante medrosa e ela tem até um fã-clube no colégio. Ela é sempre bem vista aos olhos das outras, né? Principalmente pela Hitsu e a Yui, que vivem imaginando elas em trajes de Lolita e as outras coisinhas. Cara, isso aí é piração da cabeça do criador, cara, do anime. Porque esses japoneses tudo fetichista aí, cara. Ah, cara, mas o que eu acho é o seguinte. Nesse ponto, como a Mio, ela é bastante envergonhada, ela não gosta dessas roupinhas do tipo fetichista, ela prefere uma coisa mais simples, pra que ela não passe vergonha, então o pessoal vive pensando nela nesses trajes, principalmente a Yamanaka Sensei, né? Aquela professora pedófila. Não, e vocês acharam que a Mugi tinha um negócio pela professora, cara? Não. Ah, cara, alguma coisa. A professora tinha alguma tinha coisa ali. Sim. A professora. Não, mas tipo, o olho dela brilhava, cara, quando ela via a professora. Não, mas isso é pra todo mundo, é porque aquela professora delas é bastante popular no colégio. É, tem isso. Não sei, não. Tem alguma coisa estranha nessa professora. Ah. Vocês ficam vendo. Cara, quando mostra os flashbacks dela, velho, com certeza tem alguma coisa errada com ela. Ah, e bom, a gente vai falar um pouco mais sobre ela assim que chegar na parte. Mas vamos lá. Depois da Mio, a gente tem a Tainaka Hits, dublada originalmente pela Saton Satomi. É a baterista, é a mais espivetada do grupo. Espivetada é apelido, né? E. E ela é a que traz energia pro grupo. É a que sempre tá querendo fazer as coisas. E não esquece de falar que ela se autoproclamou o presidente do clube. Não, ela se proclamou logo de cara e o pessoal aceitou de boa, né? Pois é. E ela é bem ciumenta com a Mia, né? Sabe aquela coisa do tipo, entre aspas, casal que não é casal? É o caso da Mia e da Hits. E a gente completa a Hokage Tea Time com a Kotobu Kitsumugi, que ela é dublada pela Taketatsu Ayana. Apelidada como Mugi, ela é uma garota rica, que ela é, acima de tudo, ingênua, né? E ela gosta muito das meninas, e ela vê nos pequenos prazeres desses da gente que é pobre, umas oportunidades de conhecer as coisas. Você pode ver que até o começo da história ela nunca tinha ido num fast food, velho. A primeira vez que ela foi na vida. Não sei se vocês sabem, mas Mugi, não escrito igual o pessoal chama ela, né? É escrito M-O-G, é uma marca de sintetizador bem ferrada, cara. É tipo que marcou um estilo de sintetizador. Mas ela é deslumbrada com a vida simples. E ela é a mais quietinha do grupo. É ela que tá sempre trazendo os bolos, os doces e tudo mais. E é ela que deixa disponível para as meninas o lugar onde elas ensaiam pros festivais. Que é aquela casa de praia dela, a casa do interior. E que ela é... puta casa. Aquela é rica pra caramba, né, velho? Nossa, que casa gigante, cara. Que ela falou que aquela primeira casa que aparece no anime, que elas vão pra fazer o acampamento de treinamento, aquela lá, ela diz que é a menor. Aí, a gente continua com a entrada da segunda guitarrista, a Nakano Asa, que ela é dublada originalmente pela Taketatsu Ayana. Ela entrou como segunda guitarrista, ela é um ano mais nova do que as quatro meninas, né? E ela é a mais quietinha de todas, e parece ser mais responsável do que a Mio, mas ela não é tão envergonhada quanto a baixista. Eu acho que ela, até onde eu vi, é a que toca mais, assim, é a mais música. Sim, ela é a que é a mais habilidosa de todas mesmo. Mas isso porque ela apareceu bem depois, né? Sim. E ela faz... Continua aí, Álvaro. Não, eu falo que ela apareceu quase também. Ela apareceu na metade da temporada, né? Da primeira temporada. Sim. E ela ganha um apelido bastante peculiar. Azuyan. Yan, que é a onomatopeia dos japoneses para o miado do gato. Então, e elas ficam pedindo pra ela fazer barulho de gato, né? É, direto. Isso aconteceu porque quando a Azusa chegou ao clube, colocaram uma tiara de orelha de gato na menina. E aí ficou, né? Aí a gente tem algumas as duas outras personagens que aparecem mais, que é a Yamanaka Sawako, dublada originalmente pela Sanada Sami, que é a professora delas, né? Agora sim a gente pode falar delas. A Yamanaka Sensei, ela ficou como professora orientadora delas, né? E isso. Ela que vem sempre com as roupinhas fetichistas, foi ela que vem com o nome pra banda, ela que organiza tudo pras meninas. Ela é quase a figurinista da banda, né? É? E ela tem um passado meio bizarro, né? É, se você pegar... Ela foi de uma banda também. Sim, ela fez parte do K-On, do clube K-On antes. E ela foi, tipo, metaleira até as horas, filha. É habilidosa pra caramba na guitarra. Tanto que foi ela que treinou a Yui pra ficar melhor. Vocês viram a parte que ela aparece tocando pra caramba a Yui? Só que ela quase não dormia. Vi sim, cheguei a ver. É um barato. Que é quando ela fica doente, não é? É que ela fica meio afônica, e aí é a Mil que tem que cantar. Aí a gente tem a Manabe Nodoka, né? Que é amiga de infância da Yui, desde pequeno, né? É representante das salas, né? E é ela que sempre tenta colocar algum senso na Yui. Só que quase nunca consegue, né? O que vocês têm a dizer sobre a Nodoka-chan? Nada. Álvaro? É brincadeira. Nada. Não, é que ela parece pouco, mas é legal ver, tipo assim, que ela se preocupa bastante com a Yui. Sim. É porque as duas estão juntas desde o jardim de infância, né? Uhum. E aí tem as outras meninas que chegaram depois. E ela tem um cargo na escola lá, não tem? Ela é basicamente a representante de todas as salas do mesmo ano. E também a presidente do fã-clube da Mil. Aqui seria o quê? Acho que como se fosse uma presidente do Grêmio pra gente. É, basicamente. Né? Basicamente... Se bem que aqui representante do Grêmio não faz nada, né? Não serve pra nada. Ela faz bastante coisa. É que lá também, lá no Japão, o Grêmio Escolar deles, entre aspas, né, também tem verba, né? Então eles podem fazer uma pancada de coisa. Sim, aqui pra conseguir verba é um sacrifício, rapaz. Né? Bom, aí a gente tem... Claro que depois da formatura das meninas, né, a Asa acaba tendo que reformular o clube do K-On, né? Com outras quatro meninas. Aliás, na verdade, contra as três, né? A Hirasawa Ui, que é a irmã mais nova da Yui. Digamos que a mãe dessas duas teve bastante originalidade na hora de criar os nomes, né? Só muda um Y, coitado. É, só tira um Y, já era. E o mais interessante é que eu esqueci até de dizer, a mesma pessoa, a Taketatsu Ayana, que dubla a Mugi, ela também dubla a Asa. Aí a gente tem que a Ui, ela é dublada pela Yonesawa Madoka, né? Ela também toca guitarra. E o melhor de tudo é que ela conseguiu aprender a tocar melhor do que a Yui enquanto a Yui estava aprendendo. Isso é mostrado explícito no anime. Mas ela toca muito mais mesmo. Realmente. Aí tem a Suzuki Jun, que é dublada pela Nagata Yoriko. É a baixista da banda, né? E uma das mais espivetadas. E a Saito Sumire, que por acaso eu não consegui achar o nome da dubladora original. Ela é, na verdade, ela não é estudante da escola ali, das meninas que fica, né? Ela é empregada da Mugi. E ela é um pouco maior do que as demais. Ela sempre é um pouco mais, como posso dizer, tímida. E ela é a baterista da banda. É quem substitui a Hitsu. Pode ver que até o nome delas muda de Hokage Teen-Time pra Wakaba Girls. E, meu, então, o nível técnico delas cresce muito quando as mais velhas se formam. Uhum. Bom, o que vocês têm a dizer sobre as personagens aí? Eu falei demais aqui. Você sempre fala demais, Jorge. Você é o cara que sabe de tudo. Ah, não vem não. Eu posso dizer... Da primeira... Vai, continue aí. Depois eu falo só isso. Deixa eu falar que eu me identifico mais... Eu me identifico mais com os personagens da primeira formação, porque é que eu vi mais. A segunda formação eu já não cheguei a ver tanto ainda. Prometo que eu vou ver ainda. Quando eu terminar, eu falo o que eu achei. Ah, sim. Mas de todas, eu me identifico mais, né, com a Mio, que foi que toca baixo. Eu também toco baixo, eu gosto, então, né. E você, Zé? Zé? Com qual você se identifica mais aí? Cara, eu me identifico com a Yui mesmo, cara. Porque sempre fui meio largadão, meio... Tipo assim, eu aprendi a tocar guitarra sem ter feito aula, sem, sabe... Fui pegando na raça mesmo. É, eu também me identifico bastante mais com a Yui, por causa que eu também fui muito tapado, eu sempre sou muito tapado, né? Por mais que eu fale pra caramba. E... Ah, se percebe, Jorge. E eu também... E também aprendi a tocar na orelhada. Não tive nem... A minha prima me ensinou um acorde só e o resto eu aprendi sozinho. Eu não sei acorde até hoje. Como assim? Você toca desde o 7, rapaz? Você não sabe acorde até hoje? Ah, mas sim, cara. Você me fala, faz um Lá sustenido aí. Eu não faço ideia do que seja. Mas é igual ao Wii mesmo. É, eu sei fazer, mas eu não sei o nome. Enfim, né? O que a gente pega bastante é que A trilha sonora para esse anime é toda baseada nelas mesmo. Você não tem... Diferente do Beck, você não tem uma trilha com outras bandas. Você tem uma trilha só com músicas delas mesmo. Que são bem legais, por sinal. Nossa. Cara, e principalmente essa a trilha... música de abertura. É, essa trilha gerou um dos vídeos mais bizarros que tem no YouTube, cara. Que é um coreano vestido de mulher, um coreano da minha idade, a HG Freaks. E ele tocando o baixo, mas sabe, É absurdo, assim, a habilidade do cara. É de outro planeta mesmo. Só que ele tocando vestido de mulher, cara. Bom, esse link aí vai estar no post pra quem quiser ver o maluquinho vestido de mil tocando baixo. Cara, muito vocês tosco, têm a opção cara. De só ouvir, gente. Não precisa ver o vídeo, não, tá? Mas que é bastante engraçado ver, é. É bizarro. Se minha mãe abre a porta do quarto, eu mudo a aba pro pornô pra minha mãe não ver esse bagulho, cara. Porque eu nem vou até conseguir explicar isso aí, eu nem ia conseguir, não. Bom, pornô é mais fácil explicar mesmo. Exatamente. Aí a gente tem aqui algumas curiosidades. Por exemplo, aquela escola que elas estudam, ela existe de verdade. É particular a escola? Sim, é escola particular. Ela existe de verdade lá no Japão. E imagina a quantidade de pessoa que quer entrar nessa escola por causa do anime, cara. E sim, e houve, e foram permitidas muita gente, foi permitida muita gente entrar no local lá, só pra ver como é que é, porque é retratado fielmente. Imagina o quanto que o Kaki Fly não estudou sobre aquela escola pra que ele pudesse fazer o anime. Pois é. E isso se o Kaki Fly for um homem, né? Mas beleza. Vai saber se ele não é quase... Se ele não teve, fez parte de um dos grupinhos lá também, igual as... É, se o Kaki Fly não for a Kaki Fly, né? E como se trata de uma escola... É, também, né? Se não se tratar de uma escola feminina, se não for a Kaki Fly, né? Porque aí ela conta a história da escola onde ela estudou. Não sabemos. E se não for um elo perdido entre os dois, né, cara? Porque ali, meu... Sei lá também, né? Em questão dos asiáticos, aí. Não dá pra duvidar de nada. É, já coloca em pauta também tudo aquele, esses novos transgêneros que estão aparecendo aí, ó. Vê aí, ó. Vai que o cara que tinha o sonho de estudar naquela escola e nunca conseguiu. Cara, também sabe o que me lembrou muito? É, o anime, o K-On? Ah. O Manasama. Não sei se vocês conhecem. Não, não conheço. Do Melissa Meiser. Manasama? Cara, eu vou mandar uma foto pra vocês verem. Yeah. Bom, essa foto vai estar aí no post, né? Pra quem quiser ver junto com a gente. Junto com aquele videozinho lá que você falou, né, Zé? Isso. Cara, isso é um homem. Deixa eu ver. Vamos ver. Ah, sim, visual ok. Ah, os carinha que parece doll. Uhum. E ele toca baixo no Melissa Meiser. É, por causa toca que... baixo, guitarra, é mó bagunça. É, por causa que é o chamado visual kei, né? Isso. Que é aquela, é o tipo... sei lá se existe um gênero chamado de Lolita Punk. Gothic Lolita. Existe, Gothic Lolita, né? Gothic Lolita, isso aí. Mas, enfim. Cara, parece que saiu do The Cure. Ixi. Bom, e aí, ó, foram lá no Japão, o K-On fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que fizeram temas de cartão de crédito do K-On. Ah, cara, lá tudo é, cultura pop envolve tudo, né, cara? Principalmente quando faz muito sucesso, você encontra coisas até, tipo, aqui... A gente chegou a ver isso em... Tipo, eu lembro bastante, vai, dos Cavaleiros do Zodíaco. Você tinha de bala, você tinha desde bala até chinelo, vai. Isso que aqui não é tão forte a cultura de anime quanto no Japão. Pois é. Né, lá você encontra uma coisa muito mais forte. Pois é. Outra curiosidade, por exemplo. Fizeram uma comparação... entre a Hokage de Time das meninas e os Beatles. É mole? Vixe. Eles compararam a Yui com o John Lennon. A Yui com o John Lennon? Pois é. Com o Paul McCartney. Eu acho que seria mais o contrário, velho. Pois é. Aritsu Ela foi comparada com o Ringo Starr e a Moog com o George Harrison. Ela toca mais que o Ringo Starr. E a última curiosidade que eu tenho é que foi feito um trem para as meninas de K-On! Lá no Japão. Um trem, velho. Ô, louco. Claro que agora não tá mais em circulação, né? Mas na época que teve, foi um sucesso estrondoso lá no Japão. Quem não precisava pegar o trem, tava pegando. Só pra poder ver como é que era. Só pra ver isso. Foi feito pra divulgar o anime, mas, meu, nem foi preciso. E é assim que a gente termina sobre K-On!. Cara, a única coisa que eu tenho que dizer, assistam. Assistam que vale a pena. Eu não terminei de assistir ainda e vou terminar, que vale muito a pena. Uhum. Tem os filmes também, né? Sim, tem os OVAs. E tá sendo lançado alguma coisa ainda, Jorge? Olha, não que eu tenha conseguido achar. Acho que a última coisa que eles lançaram foi o K-On! Colégio, quer dizer, o K-On! Faculdade e o K-On! Colégio, que eles chamam de K-On! College e K-On! High School. Ambos de 2012. Dali pra cá só teve a publicação do mangá aqui no Brasil. Se bem que é bem recente, né? Pode ser que ainda lancem mais alguma coisa. Ou não. Não sei. É que a última foi de 2012, até agora não lançaram nada, então vai saber, né? Mas se a primeira é de 2007? É, foi 5 anos de diferença. Bom, mas aí a gente teve aí o K-On! Publicado aqui no Brasil pela JBC. Tanto o K-On! Básico, né, que são 4 números, e o K-On! College High School, um one shot cada um, né? Sobre como as meninas, o que aconteceu com as meninas depois do colégio, e o que aconteceu com a Asa e a banda das Kagayaki Girls. Massa, velho. Não, não é Kagayaki, é Wakaba Girls, desculpa. Olha a minha. Wasabi, né? A gente pode seguir agora é pro Beck. E seguindo pro Beck, a gente tem aqui o autor dele, que assina como Harold Sakuishi, mas na verdade o nome dele é Takahiro Sakuishi. E ele é um cara que gosta de colocar bastante easter eggs na sua obra. Pois é. Ele, né, ele nasceu em 69 em Aishiken, ao sudeste de Tóquio. Ele tem vários interesses que é revelado nas suas obras, né? Pode ver, ó. Gorilla Man em 85, Bakaichi em 95, Stopper Busudima em 96, Beck veio em 99, ou seja, mais velho que K-On!, e Seven Lino Shakespeare, 2010. Confesso que eu só conhecia Beck, hein? Pois é. Ele já é um mangaka já bastante conhecido. Diferente do Kaki Fly, que é aparentemente novo, ele já é bastante conhecido pelo pessoal do Japão. Ele ficou consagrado por causa de K-On! Ou ele já era famoso antes? Opa, de Beck, ou ele já era famoso antes do Beck? Ele ganhou. Ele ganhou um senhor reconhecimento com o Beck. Mas ele já era bastante conhecido com as outras três obras dele. Eu não sei como é o mangá, mas a arte do anime. É sensacional, cara. O traço é muito bem feito, eu acho. Eu bem acho mais adulto do que o K-On! É, K-On! É traço do Beck em relação ao K-On!, ele é muito mais adulto. É, mas não só os traços, o anime é muito mais adulto mesmo. Sim, por mais é que ele seja... É engraçado ver que eles têm a mesma idade, né? Os personagens do Keion e do Beck. E não, a diferença deles... Acho que a diferença... Só o Koyuki que tem a mesma idade das meninas. Os outros são um pouco mais velhos. Mas, assim... É, aliás, os que têm a mesma idade das meninas de Keion é o Koyuki da... É o Koyuki, que é o principal, e o Sako. Os dois estudam juntos, né? E aí depois vem o Chiba, que é um ano, acho que um ano mais velho do que os dois. E aí vem os outros dois, que é o Taira, que já é músico profissional, e o Ryusuke. Eu pensava que o Chiba era mais velho, cara. Não, mas o Chiba é basicamente é algo entre os mais velhos, que são o Taira e o Ryusuke, e os mais novos, que são o Sako e o Koyuki. O Chiba é um fenômeno, né? Que ele é um japonês negão. Pois é. Eu conheço o filho de uma amiga minha, o pai é japonês, ela é meio que descendente de finlandês, é loira, saiu o Yoga. É um japonês de olho azul. E aí a gente tem o primeiro caso de japonegão. Japonegão. Bom, brincadeiras à parte, espero que não tenham me entendido mal, né? Espero não receber um processinho aqui em casa, né? Né? Chamar um. Receber em casa uma convocação. Mas enfim, assim como em Keion, a gente tem um protagonista que é o Tanaka Yukio, conhecido como Koyuki. Tudo começa que o cara era um zero à esquerda, né? Fazia nada. Aí encontrou o cachorro do Yusuke, que é o Beck, por acaso, né? Cachorro Frankenstein? É, o cachorro do Frankenstein, basicamente. Eu não assisti inteiro o Beck. Ele chega a explicar o porquê ele tá achando você daquele jeito? Não explica. Não, nada, só tá lá. Ele é feio mesmo. Na verdade, os caras não explicam por que ele é daquele jeito. Simplesmente dizem que o cachorro surgiu do nada na mão do Ryusuke e já era. E tem um outro cachorro durante a série que aparece também, né? Que é igual a ele. Sim, acho que é irmão dele. Não pode ser, cara. O Beck é tipo um Shiba, né? Que é aquela raça japonesa. E o outro que aparece é um Doberman. Mas pode ver que eles são tratados como irmãos mesmo. Não tem jeito. Você vai falar de um cachorro que é irmão, de um cachorro que é metade dálmata, metade normal, com um olho metade azul, né? Isso é. Ele pode ser irmão do outro. Qual o problema? Pois pegaram os pedaços do mesmo, né? Aí o Koyuki encontra o Beck sendo maltratado numa dessas esquinas da rua, né? Salva o cachorro e o Ryusuke acaba ficando amigo do Koyuki. E aí ele vai aprendendo a tocar guitarra com a banda. Cara, isso aí, você tá pulando um pedação, que é uma enrolação, até ele começar a tocar a guitarra, cara. Sim. Tem toda aquela historinha dele com a Izumi, né, com a amiga dele desde a época do primário lá. Sim, mas assim... Normalmente, você pode ver que ele conta um pouco da história, onde ele fala com a Izumi-chan, né, que é amiga dele desde o... Você pode ver que sempre tem uma amiga que vem desde o jardim de infância. No caso da Yui, a gente tem a Nodoka. No caso do Koyuki, a gente tem a Izumi. Tem até a Miu e a Hitsu também, né? É, basicamente. Se a gente for analisar, né, o Chiba é muito parecido com a Hitsu. Sim, pois bastante é. Até. Só que o Chiba não toca nenhum instrumento, ele é só vocalista. É. Mas a gente vai falar disso um pouco depois. Aí depois o Koyuki vai aprendendo, né? E aí eles vão montando a banda até chegar... Até depois passar, né? Pra eles poderem irem pro festival, né? Que é no final do anime. Onde eles acabam, entre aspas, já consagrados. Tem toda a parte deles ouvindo aquela banda da Inbreed e o Isso. Koyuki conseguindo com eles no Meu, essa parte eu achei muito louca, cara. É, os caras estão assistindo o show lá do Dragon Breed. Aí vem o guitarrista, né, que é amigo do Ryusuke, né? Puxa. Amigo, né? Mais ou menos, né? Vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, porque os dois têm uma relação bastante amistosa. Aí ele puxa o Koyuki pra cima do palco e ele canta. Aparece até no filme deles. Uhum. E assim, a gente tem mais ou menos o resumo da história, né? O resumo do resumo, tipo. Eu achei legal que é tipo assim, é bem o sonho de todo mundo que começa a tocar, né? Sim. É, você tocar, formar uma banda, conseguir conhecer o seu ídolo. E ficar famoso. Fazer sucesso com a banda. Exatamente. É, todo mundo acho que isso aí é mesmo com isso. Toda certeza. Eu achei legal quem, que tipo assim. Quem não sonhou isso ainda, né? A gente eu tem. Achei legal não só isso. Que eu me identifiquei bastante com. Eu até tinha combinado com vocês antes de gravar o podcast que eu não tava gostando, né? Que eu achei muito parado, muito morto a série. Ah. Mas aí, cara, foi entrando alguns temas assim que, meu, foi muito nostálgico pra mim. Tipo, lembrar da época da escola, é bem daquele jeito mesmo. Você ficar meio dividido, né, entre você gosta de uma menina, você gosta de outra, a vontade de entrar em banda, de tocar, sabe? As decisões que você tem que tomar, se é aquilo mesmo que você quer pra sua vida. Meu, sei lá, me tocou muito mesmo o enredo da anime. Do meio pro final. Mas com qual dos cinco que você se identificou mais, é? Da banda? É. Ah, cara, eu acho que com o Koyuki mesmo. Mas não por causa da banda em si, mas por causa de tudo que ele passa, entendeu? Aham. Uhum. Aquela parte do que ele vai pra piscina com a Izumi e ele olha lá pela grade e tá a Maho do lado de fora. Nossa, a hora que eu assisti aquilo ali, meu, me deu um negócio como se fosse eu, assim, sabe? É. Dá uma nostalgia, né? Exatamente. Não, mas eu senti como se tivesse acontecido. Já passei por essas coisas também. Né? Nossa. Bom. De você, tipo assim, você gosta da menina e por algum mal entendido você acaba ficando com outra e acaba ferrando com toda a situação. É, se você prestar atenção, ele acaba flertando com três garotas ao longo do anime inteiro, né? É. Nossa. Que é aquela ginasta, aí vem a Maho e a Izumi, né? Bom, a gente vai começando falando dos personagens, né? A gente começa pelo personagem principal, o Koyuki, né? O Yukio Tanaka. Ele não sabia tocar nada no começo do anime, né? Assim como a Yui. E aí ele eu vai... me identifico bastante com ele, porque quando eu comecei, me chamaram pra uma banda sem eu saber tocar ainda. Eu aprendi pra entrar na banda. É, mas foi o que aconteceu pros dois, né? É, então, eu me identifico muito com esses que eu conheço. É, por aí. O negócio é que ele já cantava, né? Ele cantava bem já. É. Ele cantava já bastante bem. Só que aí aproveitou disso, né? Pra poder aprender o instrumento. E o cara, assim, muito quieto. E a parte onde ele... basicamente se anula pra não arrumar problema, foi muito do que aconteceu comigo no colégio. Eu era bem mais ou menos desse jeito também, evitava qualquer coisa no colégio. É. Acho que isso, pelo menos, não sei o Zé, mas pelo menos a gente era bem desse jeito, né? É. O cara era super quieto e depois, ao longo do que ele vai aprendendo a tocar guitarra, ele vai chegando a um ponto em que ele vai tomando coragem de tudo, inclusive no festival, né? Eu não sei se vocês chegaram nessa parte do festival, mas a parte que ele vai e beija mesmo a Maho. Uhum. Não, não vi. Eu lembro isso, disso. Pô, você tá me dando spoiler, cara. Ah, ué, cara. Era pra gente ter assistido. Mas isso, eu pensei em falar disso. Não deu tempo. Eu pensei em falar disso por causa que, assim, isso faz parte do crescimento do cara. O cara, antes ele só ficava observando, conversava com as meninas e tudo. E aí quando chegava na hora de se declarar e tudo, ele morria de vergonha. Tanto que... Meu, a parte que o Ryusuke dá a camisinha pra ele e ele vai procurar alguma coisa no bolso, na casa lá da Marro, e cai do bolso dele. Meu, eu já passei por um negócio exatamente igual, cara. Exatamente igual. E o legal de tudo é que, assim, o Ryusuke dá a camisinha pro Koyuki... A primeira vez ele coloca no bolso e a Marro pensa que é coisa do Koyuki, né? Mas depois ele dá uma camisinha pro moleque na frente da irmã. Nossa, velho. Eu achei um bico nessa hora. Tipo assim, né, velho? Com a minha irmã aí, cara. É que assim, foi uma vez aí que os dois... Irmãos foram visitar o Koyuki na casa dele, né? Entraram pulando a sacada. E aí o Ryusuke, como morava relativamente perto, ele foi pra... Aliás, morava entre aspas, né? Naquele pesqueiro que ele trabalha e mora. Uhum. A Marro, ela acabava não tendo onde dormir e dormiu junto no quarto do Koyuki. Só que aí, no meio do caminho, ele vê os dois, tipo, um envergonhado olhando pro outro. Ele vai lá e estende a camisinha. Ó, não se esquece disso aqui, tá? Eita, eita, eita. Aí a é o irmão vai lá falando. Aí chega Marro e senta a porrada na cabeça do Ryusuke. A gente não pode esquecer que os dois têm 14 anos, né? Pois é. É. 15 por aí. Ah, mas como é que começa nessa época mesmo? É. Começa por aí. Tu começa desse hoje jeito. Hoje em dia, velho. Bom, a gente tem aí o Yuji Sakurai, né? O Sako. Ele é mestiço. Ele tem um olho mais puxado do que os demais. E ele é aluno transferido. E ele é um senhor baterista. Ele toca jazz, né? Não, ele. Uhum. Família dele. É ele que toca jazz. Mas, cara, ele é um senhor baterista. Já chega quebrando tudo ali na back. E é um dos mais calmos. Tipo, ele não se importa com a opinião alheia. Ele se importa mais com o que o pessoal vai fazer do que basicamente o que os outros vão pensar. Isso contagia o pessoal, né? É que dá um gás na banda, né, cara? Sim, sim. Bom, a gente tem o Tsunemi Chiba, que é o que a gente chama de japonegão. Aparece um cara moreno jambo, com cabelo black power, e ainda o pessoal diz que ele é japonês. Ué, ele é... 24, 27... É, e o cara manda um negócio bem hip hop mesmo. Me lembrou muito o Rage Against the Machine, a banda. Deve ter influência. Tem influência uma mesmo. Ele foi inspirado no. Né? Eu tô vendo aqui, ele foi inspirado no Zack de la Rocha. Olha só. E tem uma cena do Ryusuke fazendo aquele esquema de DJ que o Tom Morello faz também. É. Aí, ó. Bastante, bastante então, inspirado em Race Against the Machine, né? Race Against the Machine. E o Tyra foi inspirado no Flea. É o tipo do baixista que tira a camisa e quer aparecer, é isso? É. E que toca pra caramba, ele né? Foi inspirado no Flea do Red Hot. Não, por isso, né? Ele toca demais, cara. Ô, Álvaro, deixa eu te perguntar uma coisa. Você que toca baixo há mais tempo que eu. Você sabe aquelas transições que tem no anime? Uma que aparece o Beck e outra que aparece o Page lá, o papagaio? É. Sim, você consegue tocar aquele esqueminha no baixo, velho? Puta, mas aquilo lá é um tapping. Eu nunca peguei pra tirar, cara. Tem que só ver Como é que é? Certinho? Eu fui tentar, meu. Mano. É de aranha. Ah, é que é uns slap meio... Não é difícil não, cara. Ah, eu não consigo não. É que pra ajudar... slap é bem... Eu tô sem caixa pra ajudar, então não dá pra fazer muita coisa. Cara, na boa, eu que não toco nada de baixo, só toco um pouco de guitarra e olho lá. Mano, eu fico pensando nisso pra fazer na guitarra, meu, isso daí é tapping puro. É diferente, viu, Jorge? Tapping eu consigo fazer tranquilo. Slap eu não consigo fazer nem a pau, velho. Deve ser mais difícil mesmo. Bom, é falando bem disso, né, temos o Yoshiyuki Taira, que é o baixista, né? O cara tira a camisa como marca registrada pra poder tocar, como vocês disseram. É... Desculpa, não escutei, Álvaro. É o baixista doido de toda a banda. É, mas o cara toca pra caraca, né? É. Ele já vem de várias bandas, o cara toca muito. E é um dos mais suaves. Suave é a palavra que define o Taira. E só tem 17 anos. Pois é. E aí a gente termina com a banda, né, no caso, com o Mirami Ryusuke. É o gênio, né? É o mais velho, né? Mais velho não. Mas ele é um dos... Aparentemente, ele parece ser um dos mais velhos. Ele parece ele é ser mais o mais cabeça. Né? Sim, é mais experiente, é o que tem mais dom pra música. Eu não digo que ele é o que tem mais dom. Eu acho que é o que mais tocou, né, já. Sim, pode ser o que... Não, eu já não sei. Provavelmente quem mais tocou foi o Taira, não o Ryusuke. Mas não é o Ryusuke que já tocou com o Dying Breed lá, que acompanhou o Dying Breed? Foi que tocou com o guitarrista do Dying Breed antes de fazer parte do Dying Breed. É, eles também já montaram uma banda antes, é que os dois, né, tinham montado uma banda antes Aham. Uh-huh. Do... E, assim, o cara é um puta de um senhor músico, né? Porque ele tira tudo de ouvido e eu acabo me identificando muito com o Ryusuke. Não pelo fato do cara ser esse músico todo, né? Porque eu não sou tudo isso. Mas é o fato de sempre tirar tudo de ouvido. Tipo, você ouve uma música e pouco tempo depois você tá conseguindo reproduzir, mesmo que de forma bastante simples, a música no instrumento que você gosta. É difícil, hein, cara? E eu consigo fazer isso com certa facilidade, eu só não tenho, como posso dizer, eu não tenho a experiência de tocar instrumento pra fazer isso com perfeição, mas eu consigo fazer até. Eu sempre invejei muito meus amigos que sabiam tocar de ouvido só, cara, eu conseguia tirar a música muito só de ouvido, saca? Eu tenho uma certa dificuldade ainda, até hoje, pra pegar e tirar uma música. Eu não consigo um tempo, tirar eu tiro. Não, eu não consigo tirar de ouvido, cara. É muito difícil ainda. Ah, eu consigo. Eu não consigo tirar igual. Geralmente eu improviso muito em cima do que é a música já. Original. Eu já não consigo improvisar, eu consigo tirar igual. Bom, aí a gente continua, né? Não com os principais, que é o Beck, né? A gente tem a Minami Maru, que é a irmã do Ryusuke. Ela canta bem pra caramba e... acaba se tornando famosa por causa de algumas coisas que ela faz, tipo fotos em revistas, uma coisa assim, né? Isso. E, assim, ela é do tipo de garota que traz um homem pra realidade, né? E só tem 14 anos. Só tem 14 anos, pra você ver. É, não pode falar muita coisa, né, que senão... Né, essa é pedofilia tá aí, a gente é tudo mais velho aqui. Nem me fale eu, né? Não, você minha... é o. Você, tá, você é o Gandalf aqui do cast. Minha mãe é conselheira tutelar e lascou, velho. Enfim. Seguimos com a Ishiguro Izumi, né? A Izumi-chan, amiga do Koyuki desde a época do. Do Jardim de Infância, e foi ela que deu pro Tanaka esse apelido de Koyuki. Por causa que ela tinha um outro amigo chamado Tanaka, e pra diferenciar os dois, ela deu esse apelido pra ele. Pra vocês verem como é que é. E aí a gente tem o Saito Kenichi, que é aquele doidão lá, professor que acaba se tornando professor de natação e de guitarra do Koyuki. cara tem 40 e poucos anos, ele foi atleta olímpico, né? Atleta olímpico de natação, tanto que você vê, o cara aparece de um jeito, uma roupa e depois um peitoral completamente definido quando ele vai nadar. O cara é doido de tudo. Ele ama uma banda lá de paixão e ele gosta muito do estilo dos Stones. Como que era? Era Rocket o quê? Era... Rocket alguma coisa. Putz. Que ele falava que era a banda fantasma dos Beatles lá, né? Que ficava tocando por trás. É. Que era a banda que era melhor que Beatles. É só não falar também o porquê que ele parou de nadar. Que ele teve uma lesão e ele teve que abandonar. Aí ele teve uma depressão e aí começou a tocar guitarra. É. Rocket Boys, a banda. Rocket Boys, né? Tanto que o Koyuki acaba encontrando... E é uma banda de verdade, né? Pois é. Muita coisa ali é muito parecido com... tem muitas bandas citadas que são de verdade. E tem muitas bandas que são citadas ali, né? Principalmente aquele sonho que 4 dos 5 membros da Beck têm. Eles sonham com muita banda famosa, né? Não, eles sonharam com vários artistas famosos limpando o disco de show. Sim. Você pode ver, aparece ali o John Lennon, aparece o Freddie Mercury, aparece um outro lá que eu não lembro qual. Tanto que quando o Koyuki vai fazer um show lá no grande festival, ele fala pro pessoal jogar o lixo no lixo, né? Uhum. E aí a gente tem a professora do Koyuki, né? A Ogasawara Momoko, que é aquela professora mais nova que todo mundo se apaixona quando ela começa a dar aula. Quem não teve uma professora dessa? Pois é, né? Ela acaba ficando junto com o Kenichi, né? Uhum. Um barato, a professora tem os seus 20 e poucos anos e fica com um cara que é de 40 e poucos, né? Ué, eles... Essas coisas acontecem, cara. Não, o que eu achei legal é que eles fizeram essa história de colocar contra o preconceito de um homem mais velho e uma mulher mais nova fazerem um casal bom, né? E combinou, né? Sim, combinou. Ela é mais quieta, ela é um pouco mais quieta, ele é completamente espivetado. Aí a gente tem o Wade, né? Que é o guitarrista que faz. Outro guitarrista que fazia parte da banda que o Rios que tinha antes da Beck. E que se separou dele e fez uma aposta com ele pra fazer a melhor banda. Tanto que ele atrapalha muito a Beck com isso. E também tem aquele artista famoso, né? Que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é o que é o, entre aspas, o Lourinho, né? Que é o rival do Koyuki pelo coração da Marro. Que aí ele é meio que baseado no Gackt, né, cara? Ah, é? É, não o jeito, assim, a aparência, assim, mas o jeito, assim, os trejeitos, sabe? Se eu não me engano, o nome do cara é Yoshihiro. Mas, meu, é um barato, porque os caras acabam conseguindo crescer porque tem aquele rival, né? Sim. Bom, eu não consegui achar nenhuma curiosidade sobre Beck, né? Porque o anime em si já é basicamente uma aparição de várias bandas, vários artistas de rock, né? Esse anime é basicamente pra quem curte rock, né? Uhum. Tem uma coisa bem engraçada, uma curiosidade. Então manda que aí, assim, né? No K-On, todos os instrumentos são reais que eles tocam, né? A guitarra da Yui, que é a Gibson Les Paul, existe mesmo. O teclado da Yui. Ah, cara, aqui, né, velho? 3 mil. Mas ela, tipo. Eu vi que era 3 mil, mas cara. Pelo menos. É. Se você pegar nos Estados Unidos, deve ser, acho que com menos. É. Acho que com menos de $500 lá você compra uma. Muito menos. Dá uns $200. Nova, né? Usada, mais barata ainda. Sim, sim. Aí você pega tudo, sim. Tudo é de verdade no K-On. No Beck, a única guitarra que tem a marca certa e modelo certo é aquela White Falcon. É White Falcon que eles falam, né? Da Grit. Que é Ah, aquela aquela guitarra que que o Yuki o usa até Koyuki comprar ganha. dele? Isso, que ele ganha do professor dele lá. É Não, a que única que é de verdade. não é que ele ganha, ele pega emprestado. Isso. No algumas cenas, todas as marcas que aparecem, tipo assim, não só de instrumento musical, mas até tipo assim, outdoor, tá escrito errado. Que nem tem um outdoor da Samsung, né? O símbolo da Samsung escrito Samsung. Não, mas isso é de Uma. propósito, né? Porque provavelmente Sim. deve Ah, ter mas. dado problema com direitos É, às vezes autorais. não liberaram. É, não liberaram Não direito pra pagaram. colocar só, né, cara? Não, mas isso aí é propaganda gratuita pros caras, né? Mas que É, nem também. o pedal que o Ryusuke usa em alguma das cenas é um da Korg. E tá escrito Korg, só que no lugar do R tá um H, assim. Cog, né? Até Gibson tá escrito errado em algumas guitarras. É, mas é basicamente, eu acho que é um anime que não teve o porquê de fazer o licenciamento, né? Aliás, não é que não teve o porquê, ele não conseguiu fazer o licenciamento. Não é que nem em K-On! Que você tem as marcas corretas. Sim. Provavelmente o Kakifly deve ter pedido licença na hora de fazer o anime. Outra curiosidade é que o único instrumento que tem nome é aquele violão antigo do Ryusuke que o Koyuki quebra. Na verdade, Que chama Lucille, né? não. O Lucille não é o nome do violão. Lucille é o nome da guitarra que o Ryusuke usa, cravejada de bala. Não é aquele que tava com adesivo? Não. Que tem aquele tem aquele violão com adesivo. Sim, tem o violão com Escrito adesivo, mas Lucille. não é o violão que se chama Lucille, é a guitarra. Então eu me confundi, gente. Meu Tanto que perdão. a curiosidade que eu até tenho acerca desse nome, no, você leva pro blues. O nome de guitarra que Exatamente. você tem, o nome de Lucille, é a guitarra do B.B. King. Sim. Deu o mesmo nome. É a Gibson ES-35. Ou 335, dependendo do ano que ele usou. Você que pode dizer, né? Você que é o especialista de guitarra aqui no cast. A gente tem a trilha sonora, né, do Beck, que ao contrário de K-On!, são outras bandas que fazem. Tanto que a gente tem o Hitting the USA, Super Collider e Bad, mas aí eu acho que as outras duas que eu achei só aparecem durante o anime, não aparecem como entrada, porque entrada só tem a do Hitting USA mesmo, Eu não gostei, mano. que é do Beat Crusaders. E aí a gente tem as músicas. Por exemplo, aquela música Moon on the Water, que foi a tradução que o Álvaro mandou como entrada. Por acaso, quem canta aquela música é uma cantora chamada Soul Elu, que por acaso é a mesma cantora que faz várias aberturas de Pokémon no original. Que da hora. Ela toca junto com o Beat Crusaders, tanto que sai mais ou menos por aí. Tanto que é a própria Soul Elu que faz a voz da Marro. Quando ela tá cantando. Aí é legal pra caramba. Nossa. E aí a gente vai mostrar pra vocês aí no post, né? A Lucille original do B.B. King. Que é uma Pra Les quem ainda não conhece. Paul. Pois é. Que é uma Les Paul ES-335. Gibson Les Paul Não ES-335. é, não é Les Paul não, cara. Ah, não? Errei. Não, não. É uma É Epiphone, só. não é? Não, é Gibson mesmo. É ES-335. Ah, tá, é um modelo próprio. Isso. Que é um modelo Semiacústico. chamado. É um modelo chamado Lucille mesmo. Não, o modelo é ES-335. Mas todo modelo de guitarra você tem um nome ao invés do código, né? Não, não. Algumas não. A Les Paul tem o nome, a SG é outra. Sim, mas até aí. Todo mundo que quer uma guitarra igual a do B.B. King e busca por Lucille, não pelo nome da guitarra. Não, aí a Lucille é o modelo assinatura do B.B. King. É o modelo da mesma cor, com a mesma captação, tudo que ele usa. Sim. Tanto que eu vejo que ela é muito parecida com a White Falcon que o Koyuki usa. Só que a Grit, se não me engano, ela é fabricada no Japão, cara. Viu? É Se por isso que a não gente me tem um engano. especialista de guitarra. É. Ah, eu sei Ai. um pouquinho, né? Mas nada comparado com o Zé. O Zé é só pra caramba. Ah, eu gosto, cara. Agora, como a gente não tem muito mais para falar sobre, vamos para as nossas considerações Considerações finais. Começando aí pelo Zé. Zé, o que que você achou dos animes desse nosso duo? Cara, eu achei engraçado a semelhança e a diferença dos dois, né? Porque eles falam mais ou menos sobre o mesmo tema, só que com uma pegada totalmente diferente uma da outra. O K-On! É muito fácil de você assistir, assim. Ele é leve, assim, sabe? Os episódios, por mais que tenha muito filler, eu achei, né? Você vai assistindo, quando você percebe, você já assistiu 10, 15 episódios de uma vez. Já o Beck, ele é bem mais denso, assim, mais adulto. Não que seja mais difícil de assistir, mas ele é mais sério, né? Sim. E é legal que até pelo traço, assim, que nem eu falei, eles têm a mesma idade. Só que você percebe assim que é muito diferente assim a visão de uma pessoa de 14 anos em um e no outro. Cara, gostei muito dos dois. O Beck eu não gostei muito no começo, mas depois curti pra caramba. Eu não terminei de ver o K-On! E nem o Beck, mas eu acho que o Beck eu vou terminar de assistir, cara. Ah, então quer dizer que você não vai terminar de assistir o K-On! Então, cara, se der tempo eu vou ver, mas o Beck com certeza eu vou. Se der tempo é boa. Ah, cara, a gente tá tendo que assistir muita coisa aqui pro cast, velho. Ah, sim, É. mas vale a pena, cara, vale a pena mesmo. Vale sim, velho. Álvaro, sua vez, mano. Então, o K-On! Eu não terminei de assistir, então eu vou dar minha opinião depois que eu terminar de ver tudo. Mas eu gostei até onde eu vi. Eu só achei. Foi um anime que me deu fome, pra variar, porque é um anime que eles vivem mexendo com comida. Né? E, cara, como japonês. Eu já falei isso antes e acho que eu vou falar muito ainda. Mas como japonês sabe fazer drama? Puta que pariu! Eles são muito dramáticos pra tudo! Isso se reflete bastante também no Beck, que o Beck, como o Zé falou, já é um anime muito mais sério, né? Apesar de ser o mesmo tema, tudo, mas os dois são bem parecidos, até formação de banda, né? Mas eu gostei, como eu já tinha assistido o Beck, eu vou falar que eu prefiro mais ele. Ah, sei lá, como músico também, eu acho que é legal você ver outros. Você vê formando uma banda, né? É bem legal você ver isso. Adoro filmes que falam disso também. Mas quem não assistiu, cara, porra, é um excelente anime. Pequenininho, dá para todo mundo assistir rapidinho, que uma semana você pega, até menos, né? Se você E assistam, pegar assistam. 3 episódios por dia, você mata em uma semana fácil. É fácil, fácil. Às vezes até mais, porque é pequenininho, dá o quê? Acho que não é. Acho que os episódios devem ter o quê? 20 minutinhos? Acho que nem isso, né? Não, 20 tem 20 minutos. minutinhos, ele tem cerca de uns 25. Mas como tem abertura e encerramento, então se resume a 20. É isso mesmo. Aqui também eu peguei um sábado e um domingo e maratonei, né? O Beck eu assisti 15 episódios no dia. Mas fica assim mesmo. Bom, as minhas considerações finais é assim, eu assisti, assim, os dois são muito, como disse o Zé, os dois são muito similares e ao mesmo tempo são muito diferentes. E, cara, eu assisti esses dois, eu fico com uma vontade imensa de tocar. Mas dá mesmo, dá vontade de fazer banda, cara. Ah, é tipo, dá vontade de pegar, sentar na frente do computador, pegar o vídeo da música e tentar tirar a música. Tanto que eu até consigo tocar Fua Fua Time, que é uma das músicas do K-On!. Tanto que eu já sei tocar, mais ou menos. Tanto que eu ouvi, assim, um gazilhão de vezes a full time, meu, mas eu não enjoo, não sei porquê. Ô Jorge, desculpa te interromper, posso dar uma sugestão, cara? Suja. Para os ouvintes que tenham banda ou que toquem, manda pra gente o vídeo de vocês tocando, abertura, coisa relacionada a anime. Opa. Que a gente posta lá no grupo do Facebook. Posta no grupo do Facebook, posta no site, manda o link pelo Twitter, manda via sinal de tambor, tá tudo certo. Até se for referente ao tema que a gente for apresentar, a gente coloca no cast também. Sim. Bom, a gente termina o cast aqui, né? Mas agora a gente vai pra leitura dos comentários, e-mails e outras coisas. Cara, não saia daí. Não saia daí que a gente já volta. Primeiro de tudo, eu tenho que pedir desculpas. Eu fiquei um pouco obcecado demais em receber os e-mails, que eu esqueci de falar dos comentários do nosso maior comentador de todos os episódios, que ele comentou nos 4 até agora, o Fernando Lucas. Ele comentou nos 4 episódios que a gente lançou do Animesphere. Ele mandou aqui no primeiro: Tô aqui brigando com o 3G do meu modem pra baixar o primeiro episódio do Animesphere. Tá dando trabalho, então não me decepcione, Jorge. Porque fui eu que convidei ele, então ele mandou. Aí pro 2, ele mandou: galera, o conteúdo do cast tá legal, mas o áudio do Jorge, se eu não me engano, tá meio zoado. Ficou oscilando a beça. Bom, isso foi verdade, por causa que o meu áudio ficou meio zoado, porque eu tive que proteger o áudio do nosso convidado, né? O comentário do... Não houve comentário do episódio 3, mas aí pro episódio 4, mais um excelente episódio, dessa vez sobre um grande clássico da animação japonesa. Só aproveitar também e mandar um abraço pro Guilherme, que vive comentando lá na página do Face, tá conversando bastante com a gente lá. Ah, sim! Grande abraço pro Guilherme aí. Eu não acompanho, não. Eu tenho que acompanhar um pouco, né, os comentários lá no Facebook. Mas obrigado assim mesmo. Posso falar um negócio? É. Depois aí, eu me acerto com vocês, tá? Mas, ô Fernando, você que é um ouvinte fiel nosso, pode escolher um tema que você queira ouvir o cast e vamos combinar você participar aqui com a gente. Opa, toda certeza. Bom, pra você que quer fazer parte aqui das conversas e mandar sua opinião pra gente, você pode mandar um e-mail pro contato@farifalcon.com.br ou comentar no site, né, www.farifalcon.com.br, nos posts do nosso Animesphere. Nós temos a página do Facebook, facebook.com/animesphere.podcast, e a gente também tem o Twitter, que é o @ff_animesphere. FF por quê? FF por causa do site. Você que tem iPhone, basta procurar no repositório de podcasts do iTunes, que você acha facilmente. E para você que tem o Android, são vários gerenciadores de conteúdo para podcast. Eu mesmo uso o Podcast Addict. Mas há vários, meu. Vários. E você. Para os fones também tá certinho, viu? Só pesquisar Animesphere que já aparece. Sim. Tanto que eu tenho alguns aplicativos para usar com o Windows Phone, Tanto que foi até uma opinião que eu mandei para um outro podcast que eu ouço. Que é um... Assim, são alguns aplicativos para podcast que a gente pode utilizar no Windows Phone. O chamado Casts. O chamado Podcast to Go. O Podcast Picker. E o Brinkcast e o Podcast Lounge. Ó, eu peguei o Windows Phone essa semana. Eu tô usando o aplicativo padrão dele mesmo, o de fábrica. Ah, ele tem um aplicativo padrão? Tem, estilo do iPhone. Ele é bonzinho, cara. No iPhone tem o Podcasts. Pô, aí sim. Esse aqui eu achei bem melhor, o de fábrica. O de fábrica fica legal? É porque o Android... Fica. O Android não tem o gerenciador de podcast padrão. Ele tem vários outros, mas funcionam tão bem quanto. Sim, sim. No iPhone e no Windows Phone, eu acho que o melhor mesmo são os padrões, cara. Sim, sim. Bom, você que... Então, resumindo a história toda, você que tem iPhone e Windows Phone, utilize pelos aplicativos padrão de podcast do seu sistema operacional. E você que tem Android... Pode escolher entre vários, mas eu sugiro o Podcast Addict, que é o que eu uso. Eu usava também, é muito bom. E no mais, eu venho desejar a vocês um bom final de semana, uma boa semana para quem está escutando pouco depois da nossa gravação. Um grande abraço. Galera. Um abraço, até mais. Acompanha aí que vem umas novidades, vocês vão curtir pra caramba no cast. Opa, aí ó. Novidades que nem eu sei, mas vou ficar contente de saber depois. Tá sabendo sim, cara. Tá sabendo sim. Brincadeira, vamos lá. Falou. Até mais, gente. Fui. Falou, abraço. Gentle in denial of one fine day.